Esta semana, no Esta Semana... Mais atribuições de prémios Nobel e os dias agitados que se vivem em Portugal. Tem agora início o Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por desporto, efemérides, política e economia, vários temas que dependem de semana para semana. Nunca um programa de antena web começou com tantos pis. Na segunda-feira vi um vídeo com as reações e o discurso de José Mourinho durante um treino do Real Madrid. O treinador português fala com os jogadores e Fábio Coentrão, o português, ex-Benfica, tem direito a um aviso particular depois da equipa ter estado em descanso por alguns dias. Mourinho faz alusão à experiência de um lateral português no Benfica, na Luz, e aos rigorosos métodos do treino de Jorge Jesus, com palavras que não são exatamente estas que acabei de proferir. Vai, todo grupo, vamos, vamos. Venga, tenemos vamos, vamos, aqui é rápido. Se queres água, tenhas água aqui comigo. Tenemos... três dias de folga. Nunca na vida os dois dias três dias de folga. Primeiro, Fábio. Vamos, vamos, Heitor. Não, não. Então, morada aqui. Morada aqui. Ok? Buena carreira. Buen ritmo de carreira. Esse é o objetivo. Ok? Qualidade técnica, pero buen ritmo de carreira. Fábio, buen balón a Ivan. E corre para a posição de Ivan. Ivan, dois toques. Control e passe a Calejón. E carreira forte em la posição de Calejón. Calejón, control. Um pouquinho dribbling se quer. E centro para Cristiano e para o Zil. Quando Calejón centra, depois dentro, sale pé. Ok, Fábio. Ritmo. E vai. Carreira. E vai. Rápido. E vai. Essa é, vá! Isso é, Pepe! Morata! Ai, que delicadeza nas palavras! Esta semana conheceram-se também mais dois prémios Nobel. Na segunda-feira, o prémio em memória de Alfred Nobel para as Ciências Económicas, vulgarmente conhecido como Prémio Nobel da Economia, foi atribuído a Christopher Sims, da Universidade de Princeton, e Thomas Sargent, da Universidade de Nova York, ambos norte-americanos. O prémio da Química, Prémio Nobel da Química, atribuído ao israelita Dan Shechtman, do Instituto Technion, em Israel, pela descoberta dos quase-cristais. Contrariando a ciência até então estabelecida, em 82, o investigador descobriu que os átomos nos quase-cristais apresentam um padrão regular que nunca se repete. Com esta descoberta, um laureado alterou de forma fundamental a maneira como os químicos concebem a matéria sólida. Recorde-se que, na emissão da semana passada, já tinha divulgado aqui três vencedores do Prémio Nobel da Paz, da Literatura, e da Física. Não, até foram quatro. Da Medicina também, lembrei-me agora. A 12 de outubro de 1931. Portanto, já entramos na parte das efemérides. Portanto, na quarta-feira, fez 80 anos que foi inaugurado o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Naquele final de tarde de 12 de outubro de 31, rezam as crónicas que os cariocas fixaram o olhar no Morro do Corcovado. Ao longo do dia da inauguração do Cristo Redentor, o cardeal Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, e o chefe do governo provisório brasileiro, Getúlio Vargas, tinham presidido às cerimónias religiosas e aos atos protocolares. Para as 7:15 da tarde, estava prevista a iluminação do monumento. Em segredo, foi estabelecido que a honra de ligar a luz que iluminaria a estátua de Cristo iria caber ao cientista italiano Guglielmo Marconi. Utilizando as novas tecnologias da época, entre aspas, Marconi emitiria um sinal elétrico a partir do seu iate Elettra, fundeado na Baía de Naples, em Itália. O sinal seria captado por uma estação receptora instalada em Dorchester, Inglaterra, e daí retransmitido para uma antena em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No entanto, todo este plano secreto foi interrompido, foi prejudicado por causa do mau tempo, que danificou a transmissão e o monumento foi iluminado diretamente a partir da cidade carioca. Tantos planos. Bom, o contratempo não retirou brilho à inauguração de uma estátua cuja ideia inicial tinha surgido 35 anos antes. 35 anos antes. Depois, em 1824, 2 anos depois da independência do Brasil, Dom Pedro I ter liderado a expedição que abriu caminho até ao topo do Corcovado. Em 1859, o padre Pedro Maria Bossa encantou-se com a beleza local e sugeriu à princesa Isabel a edificação de um monumento religioso nesse local. Em 1921, foi retomada a ideia da construção de um monumento ao Cristo Redentor para marcar o centenário da independência do país, que seria no ano seguinte. A dúvida era se devia ser construído no Corcovado, no Pão de Açúcar ou no Morro de Santo António. Venceu a primeira localização. As obras iniciaram-se em 1926. Foram precisos 5 anos até tudo ficar pronto e para o monumento ao Cristo Redentor tornar-se a maior escultura Art Deco do mundo. Construída em betão armado, a estátua, de 30 metros de altura, é revestida por pequenos triângulos de pedra-sabão. Encontra-se sobre um pedestal de 8 metros de altura, onde há uma capela para 150 pessoas. O seu peso é de 1.145 toneladas. Quanto peso é isso? Por dia, entre 8.000 e 10.000 pessoas sobem o Corcovado. Em época de celebração, a imprensa brasileira recorda a disputa entre os herdeiros de 2 homens envolvidos na sua criação. Criação de uma estátua que já foi tema de conversa no Canta-me Histórias, no ano passado. Esses 2 herdeiros são o engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e o escultor francês Paul Landowski. Foram. Ambas as famílias querem os benefícios da autoria da obra. Mas o Cristo pertence ao rio, e este não lhes deve royalties, nunca lhes deverá, escreveu Rui Castro no jornal Folha de São Paulo. Ora, vamos lá ao que interessa. Na quinta-feira à noite, pouco depois das 8 horas, das 20, o primeiro-ministro Passos Coelho anunciou um novo pacote de austeridade previstas no orçamento do Estado para 2012. Que elimina os subsídios de Natal e férias para os funcionários públicos e para as pensões acima de 1.000 euros até final de 2013. Medidas para a função pública que se vai estender ao setor privado com a certeza, pelo menos na maioria dos casos. Entre as medidas anunciadas constam, e passo a enumerar, estou a pensar muito em enamorar, quem será a azarada? Eliminação dos subsídios de férias de Natal, de férias e de Natal para todos os vencimentos dos funcionários da administração pública e das empresas públicas acima de 1.000 euros por mês, bem como para os pensionistas com prestações superiores a este valor, como já disse. Já os vencimentos situados entre o salário mínimo e os 1.000 euros vão ser sujeitos a uma taxa de redução progressiva que vai corresponder, em média, ao corte de um só destes subsídios. Outra medida, número 2, a redução considerável de bens de taxa intermédia do IVA, embora assegure a sua manutenção por um conjunto limitado de bens cruciais para setores de produção nacional, como a vinicultura, a agricultura e as pescas. Não vai haver alterações na taxa normal do IVA e os bens essenciais vão ter taxa reduzida. Ponto número 3. A manutenção do valor da taxa social única e, em alternativa, permitir que o horário de trabalho no setor privado seja aumentado em meia hora por dia nos próximos 2 anos. Os trabalhadores do setor privado poderão trabalhar 8 horas e meia por dia. Ponto número 4. As deduções fiscais em sede IRS para os 2 escalões mais elevados vão ser eliminadas e os restantes vão ver reduzidos os limites existentes, mas serão salvaguardadas majorações por cada filho do agregado familiar. Ficarão isentos de tributação em sede IRS a maioria das prestações sociais, nomeadamente o subsídio de desemprego, de doença ou de maternidade. Número 5. Cortes muito substanciais nos setores da saúde e da educação. E não se sabe do quê, nem quanto. Por fim, o setor empresarial do Estado vai ser alvo de uma profunda reestruturação, face ao agravamento substancial do peso dos prejuízos e do endividamento. Esta reestruturação vai passar, entre outras medidas, pelo congelamento da atribuição de prémios a gestores públicos enquanto durar o Programa de Assistência Económica e Financeira, ou seja, até o final de 2013. Concluindo e resumindo e comentando, acho muito bem. Para aqueles que realmente sofrem e estão a trabalhar, tenho pena. Mas para a grande maioria, acho muito bem. A crise é de valores, não é de dinheiro. Em resposta a esta notícia, e não só, ontem, milhares de participantes aderiram à marcha de protesto entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República, que decorreu sábado à tarde em Lisboa, portanto ontem à tarde, no âmbito da jornada global em cerca de 82 países do denominado Movimento dos Indignados. O protesto decorreu não só em Lisboa, em simultâneo com Angra do Heroísmo, Barcelos, Braga, Coimbra, Faro, Funchal, Porto, Santarém e Évora. Ao todo, 10 cidades. O objetivo da onda global de manifestações é o de protestar contra a cobiça empresarial e contra as medidas de austeridade que acabei de anunciar. Em Lisboa, dois manifestantes foram detidos à porta da Assembleia da República, um local com maior tensão em todo o território português. Vamos ouvir a reportagem da RTP. Venham todos para aqui! Venham todos para aqui! Estão-nos a mandar embora! Depois de várias horas de convivência cara a cara e depois de uma Assembleia Popular que decidiu que alguns elementos da manifestação iriam permanecer acampados em frente ao Parlamento, a polícia começou a descer a escadaria. Nos degraus estavam várias dezenas de indignados. Sem razão nenhuma, na minha opinião, porque nós estávamos aqui a lutar, quer dizer, pelo mesmo que eles, não é? Porque eles também vão ser vítimas desta austeridade sem razão nenhuma e também vão ficar sem subsídio de Natal, sem subsídio de férias, sem falar de outras coisas. As escadas da Assembleia da República, que é, concordarão todos comigo, a casa do povo, a casa onde o povo tem a decisão, foram evacuadas pela polícia. Nós temos o direito de estar a lutar. E os superiores da polícia simplesmente disseram para nos empurrarem das escadas. Não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Estávamos simplesmente a lutar pelos nossos direitos. Estas escadas nós conquistámos hoje. Hoje são as nossas escadas, amanhã são os nossos direitos. Nós temos de estar aqui. Dois dos manifestantes foram mesmo detidos pela polícia. E nós não percebemos bem porquê, porque eram pessoas que estavam como eu, e eu estou aqui livre, não estou detido, que estavam simplesmente a exercer o seu direito de estar num espaço público, a lutar, e é o artigo 21 da Constituição, é o direito à resistência contra medidas, pronto, que as pessoas não consideram justas, não é? Foi feito um apelo, fizemos aqui uma, digamos, um avanço tático com uma linha de ordem pública, para, portanto, reassumir o espaço. Houve aqui dois cidadãos que resistiram, empurraram os agentes da autoridade e não obedeceram às ordens legítimas dos agentes da autoridade, motivo pelo qual foram extraídos da manifestação e foram detidos. A organização da Marcha dos Indignados em Lisboa, a mesma que já tinha levado às ruas em 12 de março a manifestação da Geração Arrasca, chamou um advogado para acompanhar os jovens detidos. Simbólica, porque é a casa do povo, desceram pacificamente, não houve incidentes, houve uma situação específica que foi resolvida pacificamente também pela polícia e gerida com bom senso. Momentos de tensão que duraram cerca de 10 minutos. A situação acalmou de novo por volta das 11 da noite. Não estávamos a fazer nada, não estávamos, a polícia é que atacou sem motivo nenhum. Isto é a escada dos direitos, é a escada, está bem, está. Os dois manifestantes, entretanto, já foram libertados pela polícia, mas mais do que me ouvirem aqui a falar, podemos escutar os sons da manifestação, o verdadeiro ambiente local em Lisboa e no Porto. Mais uma vez, à boleia da RTP. Olha para mim, está bem? Vem para trás, está bem? Gritarmos pela segurança de todos! Sentem-se e cheguem-se um pouco para trás! Sentem-se! Não vos faz lembrar nada? A mim faz, e de certeza que ao diretor Carlos Bonaparte também. São registros muito semelhantes aos que a Antena Web gravou no próprio local, no dia 12 de março deste ano, no Porto. Há nova Assembleia Popular marcada para as 7 da tarde de hoje, portanto há poucos minutos em relação à hora desta gravação. Veremos no que vai dar. Ontem, uma notícia que não surpreendeu, mas que não deixa de ser notícia, claro. A venda de música, física e digital, caiu 40% em Portugal no primeiro semestre de 2011, em comparação com o igual período do ano passado. Na sequência da divulgação destes números, a Associação Fonográfica Portuguesa poderá pedir e deverá pedir uma audiência com o secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas. Ainda segundo a mesma fonte, estou a falar do Correio da Manhã, esta quebra é a mais elevada num total de 50 mercados de todo o mundo e corresponde, nas palavras do secretário-geral da Associação Fonográfica Portuguesa, AFP, Eduardo Simões, a um momento de extrema gravidade, sem paralelo em todo o mundo. Na audiência com Francisco José Viegas, a AFP espera sugerir ao secretário de Estado da Cultura um modelo de resposta gradual em que quem faça downloads ilegais de música fique com o acesso à internet suspenso. Quem retirar ilegalmente música da internet pode ficar sem internet. Na mesma notícia do Correio da Manhã, Eduardo Simões defende que a pirataria está a destruir os rendimentos dos músicos, autores, artistas e produtores discográficos. Neste caso, há sempre duas vertentes. Aqueles que são a favor, porque deverão considerar que o acesso à música, e outros casos, neste caso estamos a falar de música, deverá ser igual e mais livre e mais fácil para todos. Outros, exatamente o que acabamos de ouvir. Destrói os rendimentos de músicos, autores, artistas e produtores discográficos. Ficam de que lado? Para fechar, pequena nota sobre desporto. Hoje e ontem, nas manhãs de hoje e ontem, sábado e domingo, sábado e domingo, fim de semana, ficaram-se a conhecer os finalistas do Mundial de Rugby. No primeiro jogo das meias-finais em Auckland, na Nova Zelândia, a França ganhou ao País de Gales por 9-8, sacanas, e hoje a Nova Zelândia, também em Auckland, na seleção anfitriã, ganhou a Austrália por 26. 20-6. Sexta-feira, às 8h30 da manhã, a hora de Portugal Continental, Austrália e País de Gales lutam pelo terceiro lugar. A final está marcada para domingo, às 9 da manhã, entre Nova Zelândia e França, de todos os jogos em Auckland. Um jogo, este último, a final, que vai ser acompanhado em direto por Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, da Rádio Antena Web, o rugby, que cada vez mais demonstra ser, talvez, a modalidade mais exemplar em todo o mundo. 7 dias em uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 14ª emissão desta semana. Voltamos aqui a 7 dias, sim, porque uma semana tem 7 dias e não tem 8. Até logo.